Seção 20 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. O Caixão Fantástico. Célere ia o caixão, e nele, inclusas, cinzas, caixas cranianas, cartilagens, oriundas como os sonhos dos selvagens, de aberratórias abstrações abstrusas. Nesse caixão iam, talvez, as musas. Talvez meu pai, hoffmânicas viagens, enchia o meu encéfalo de imagens, as mais contraditórias e confusas. A energia monística do mundo, à meia-noite, penetrava fundo no meu fenomenal cérebro cheio. Era tarde, fazia muito frio. Na rua, apenas o caixão sombrio ia continuando o seu passeio. Fim do poema.